É, agora não dá pra te ouvir mesmo. Vamos com o seu microfone mesmo fazendo turr. Ele tá no celular. A gente fala que tá gravando no helicóptero. Eu acho massa. Não, deixa eu logar no celular. E aí a gente dá um jeito, velho. É, pode ser. Já acessei aqui, vamos ver se vai. Eu vou dedicar essa gravação a um dos meus personagens literários favoritos, Arthur Bandini. Que massa. Fazendo a pergunta. Vou fazer conta. Permitir. Eu só tô podendo falar aqui agora por um dia, né? Meu pai não está em casa. E vocês são os... Nós somos o quê? Deixa eu só fazer... Nossa. Agora vai dar loucura. Não, agora você sai do notebook. Tirei. Não adianta, tem que sair do notebook. Agora só um pouquinho, já vai dar tudo certo. Vamos, computador. Nossa, caralho, velho. Foi mal. É porque o negócio aqui tá duplamente... Deixa eu até tirar o vídeo daqui. Eu deixo só o vídeo da outra e a gente faz uma gambia. Eu acesso pelo celular com uma conta e com a outra conta eu acesso o vídeo numa conta e o áudio em outra. Que massa, né? Tá, Viviana, tá vendo, Emily? Tem que ser assim. Quando a pessoa tem internet boa, ela precisa... Cara, sempre desculpa, né? Sempre uma desculpinha. Fica bem quieto, porque a internet é uma bosta, não pode falar nada. É bom que eu tô me vendo assim, olho pro lado, olho pro outro, olho pra aqui, olho pra cá. É. Sacanagem. É, que massa. Não, agora não tem zumbi. Já saí do helicóptero, tá tudo certo, né? Não, agora tá legal. É, massa. É, mas ô Gil, o papo, apesar de ser sério, tem que ser descontraído. Tô na escuta. E a gente vai falar, quer falar um pouco sobre como anda a situação do ensino público, aquelas coisas todas. Quando você acha que a gente começa a guerra civil? Tu sabe que eu tenho uma teoria, assim, analisando o aspecto político, o Bozo, eu vou falar o Bozo, tá? Porque eu não consigo falar do camarada. E aí, o Bozo, ele sempre defendeu que o Brasil só ia resolver a situação política se houvesse uma guerra civil. Uhum. Eu acho que ele tá usando a expertise dele para criar condições para isso. Assim, eu vejo os decretos que ele tem jogado, a bagunça que ele tem feito, se ele tá fazendo isso, ele é muito, muito articulado, mais do que o pessoal pensa. Sim. Mas acho que acaba sendo meio que inconsciente a situação. É foda. Mas isso aí é papo de boteco, né? Eu acho que é um moleque com o carro, na chave do carro do pai, sabe? Pior. Ah, tá, que não sei. Você fez o quê? Você bateu o carro do seu pai? Não foi uma batida pra quebrar nada e tal, mas, né? Tipo, foi aquele susto. Até eu me assustei. Eu pensei por causa do meu. Eu vou mostrar esse vídeo pro teu pai. Ai, depois. Emily. Por quê? Sacanagem. Não, é sério. Se você fizer isso, você vai me deixar de castigo, cara. Só que você tá falando de coisa política. Eu sei. Ia ser muito ruindade, ia ser muito louco isso. Talvez, ele brigou comigo por causa do jogo, velho. Teve um dia da reunião dos pais. Ele me xingou pra cacete. Porque comunista nenhum vai te ajudar. Não sei das quantas. Porque os comunistas devem ter minha nota. É. Se eu fazer a prova pra mim, eu vou concordar. Mas capitalista, muito mesmo comunista, vai fazer a prova pra mim, eu precisava, pô. Você teve nota vermelha? 6. Comunista pra caralho. É. Você já é uma membra do PCO. Só que eu recuperei 3 ou 4. Eu ainda não sei a minha nota do. Mas já recuperou? Sim. Que legal, cara. O... Aí não passou as notas no CIDA. Não, mas aqui não é, aqui não é o espaço para isso. É. Cara, o episódio vai ser assim, chorando nota pro professor. Ia ser louco, hein? Aí eu pego a prova da Emily e mostro, ó, tá. Assim, ó, esse desenho não ficou legal. Foi não, ele que você. Ah, foi ele que você desenhou de capetinha? É. Legítimo, o próprio. E se eu descontar, se teve algum desconto na nova prova, já seria o mesmo desenho. Bom, vamos lá, senão fica muito tarde. Vamos seguir. O Gil é um homem. É um homem. É, vá tomar no cu, Andra. Que tanto ódio do Angra? Não, é uma amiga minha. Ah, tá. Deixa eu desligar o outro celular. Na verdade, Emily, eu tô trabalhando com 3. Eu sou pelo grande 1. É. Jornalismo, aprenda. Você tem o pessoal, você tem o profissional e você tem o de salvação. Esse é o Arturo Bandini. Todos os celulares têm nome. A ligação dela tá cortando pra você, Ju? Você consegue ouvir o que ela fala? Cara, tá bem baixo, assim. É, não. Melhorou? Aí sim. Tá massa. É. Posso falar muito alto, minha mãe está ao porto ao lado. É. Então, você fica bem pertinho. O meu notebook bugado, o microfone, não importa o quão perto eu coloque, bota. Cara, eu não acredito que você comprou um. Não acredito. Não acredito que você comprou um fone sem microfone. Ele tem, só que o notebook não usa o microfone do fone do ouvido. Esse é com todos, não é com um, é todos. Tá. Ô, Gil. Mande. Além do papo, vai ter a trilha sonora. Massa. A trilha sonora não sou eu quem vai fazer. A trilha sonora, quem vai produzir é a Emily. Por quê? Porque ela te conhece, ela. Porque os meus gostos musicais são péssimos. Você escuta a mesma música que eu, porra. Então. Oscar, você escuta pagode, você escuta axé, samba. Cara, você quer. Calypso. Você quer que eu cante um molejão aqui? Ah, molejão todo mundo sabe, né? Eu não sei. Você quer que eu cante uma do Krieger? Acho que não. É, então. É melhor não cantar. É bom. Como vocês estão bebendo, eu vou preparar um negocinho pra que eu relaxe. Porque eu falei pra Emily de algumas vezes. Eu tô nervoso, porque é um assunto sério, cara. E eu tenho. Eu não sei se ela te falou, eu sou professor também. Não. Tu trabalha com ensino superior, com ensino médio? Eu sou professor de ensino médio, era, né, de ensino médio, e concursado, porém não chamado. Sim. E, ou seja, era o famoso da nossa época, o professor substituto. Até que eu tive uma crise de pânico e eles cancelaram o meu contrato. Caraca. Então, por uma questão óbvia e de sobrevivência, eu não vou. Eu não vou dar aula. Porque. Não quero sair no braço com o aluno. Eu te entendo. Totalmente. Tem colega meu que eu tenho vontade de sair no braço. Eu acho que você tinha que enfiar a mão na orelha dele. Você não tinha que se reprimir, não. Mas colega. Se você marcasse bobeira. Colega é diferente, cara. Na cabeça. É, vem falar, puta, uma muriçoca. Pá! Mas no frio não tem muriçoca. Ai, faço. Então vamos lá. É, eu vou começar engasgando com o tabaco. Eu vou começar lendo algumas notícias e depois a gente entra num papo. Cara, se eu falar merda, você me corrija, não tem grilo nenhum, entendeu? É, eu falei que a internet era muito boa. Cortou a minha? Cortou um pouco. Tá. Eu vou desligar o meu. Entendi, se falar muita. Se eu falar muita merda, você me dá um toque. Você pode me corrigir mesmo. Boa. Então vou começar gravando em 3. O Ministério da Educação, o MEC, ele bloqueou no final de abril uma parte do orçamento das 63 universidades e dos 38 institutos federais de ensino. O corte, segundo o governo, foi aplicado sobre gastos não obrigatórios, como água, luz, terceirizados, obras, equipamentos e realização de pesquisas. Despesas obrigatórias, como assistência estudantil e pagamento de salários e aposentadorias, não foram afetadas. No total, considerando todas as universidades, o corte é de 1,7 bilhão, com B, o que representa 24,84% dos gastos não obrigatórios, chamados de discricionários, e 3,43% do orçamento total das federais. Segundo o MEC, a medida foi tomada porque a arrecadação de impostos está menor do que o previsto, e o dinheiro pode voltar... Prestem atenção. O dinheiro pode voltar às universidades caso ela suba. Uhum. Esse bloqueio das verbas se chama... roubo, opa, contingenciamento, atinge todos os ministérios e já foi aplicado em outros anos. O contingenciamento, entre aspas, é quando o governo bloqueia a execução de parte do orçamento por causa da previsão de não ter receita suficiente. Normalmente, ele atinge as despesas que não são obrigatórias por lei, como investimentos e custeios em geral. O bloqueio pode ser revertido caso a previsão de receita melhore. A Associação dos Reitores das Universidades Federais, a ANDIFES, diz que é o maior contingenciamento desde 2014. Procurados, o MEC e o Ministério da Economia não informaram os valores de períodos anteriores. O orçamento aprovado para todas as 63 universidades federais em 2019 é de 49,621 bilhões de reais. Desse total, o pagamento de salários, despesas de pessoal, vai consumir 42,3 bilhões, o que representa 85,34%. Já as despesas discricionárias somam 6,9 bilhões, 13,83%, e outros 400 milhões, 0,83%, são provenientes de emendas parlamentares. É isso aí, meus jovens. Hoje vamos conversar com... Todo mundo sumiu. Cadê vocês? Eu tô aqui. Ah, tá. Oi? Câmbio? Câmbio não. Hoje eu vou conversar. Me fala como é que seu sobrenome é? Ferques? Como que eu te chamo? E aliás, eu, posso falar que você é professor do Instituto Federal? Ferques, pode chamar de Gil, Rafael Gil, velho, não tem estresse. Beleza. O que, que você riu, Emily? Tá tramando pelas minhas costas, né? Aí mandou. Que eu quero que você veja minha cara de sério. Hoje nós vamos conversar com o professor Rafael Gil, do Instituto Federal do Paraná. Rafael, seja bem-vindo, obrigado por bater esse papo com a gente. E como que foi receber essa notícia tão foda nos meios acadêmicos? E morreu. É. Você tá mudo. A gambiarra funcionou até agora. Começou a gravar. Pronto, acabou o tempo. Alô, Gil? Oi, voltei? Agora voltou. Agora foi. Agora. Sim, caiu a minha conexão do celular caiu e aí já viu. Eu acho que você vai ter que sair ou do computador ou da... Não, eu vou ficar só no celular, daí eu fico sem... Fico só com a fotinha ali bonitinha, né? Pareço mais bonito, mais magrinho e tal. Mas dá pra gente conversar. Bem tranquilo. Então, voltamos ao princípio. Uhum. O que, que você perguntou que cortou a ligação antes? No princípio era o silêncio. Silêncio ensurdecedor. Ensurdecedor por conta dos quase 30 e poucos por cento de corte, que algumas instituições chegou em 36%. Gil, espera aí, volta no começo, porque não deu para ouvir nada. Ok. Aqui? Ô, senhor, quero que eu... Oiê. Pronto, resolvido. A térmica sumiu. Só estou eu agora. Cara, que foda. A gente quer fazer um negócio massa e a net tá pau. Alô? Oi, tô aqui. Aí, não. Agora eu acho que rola. Não, retornou. Aqui voltou tudo, voltou a outra conexão. Vou pegar aqui, eu tava usando a 4G aqui. Ele vai retornar pra... Pra minha rede sem fio. Vou tirar o vídeo daqui, fica tudo certo. E saio dessa conexão e fico só no celular. É, você lembra de manter bem perto da boca. Sim. Daqui a pouco volto ao normal aqui. De boa. Beleza, aqui voltou. Agora tá tudo ok, tá tudo certinho, tudo bonitinho. Podemos conversar. Tá me ouvindo bem? Agora sim. Não, perfeito. Oi. Saímos do silêncio ensurdecedor, seguimos no script? Isso, pode falar, de boa. Então, eu vou falar da situação do Instituto Federal hoje aqui do Paraná. Tu sabe que durante a semana passada eu participei de um congresso. Espera. Emily, desliga sua câmera também. Vamos ficar todo mundo sem câmera. Que tá cortando muito, cara. internet que é ruim, porque pra mim foi de boa. Pra você tá de boa? Sacanagem. Vocês que são uns bichados, daí a minha não caiu, não deu problema, não tá nada aqui agora. Ô louco, a minha conexão aqui é de 200 mega. A minha é de 10. É, né? Então, tô passando a perna, cara. Eu acho. Daqui é muito boa, daí é muito ruim. Eu acho que o problema é a Emily. Certeza. Como que o problema ela, é aqui? É ela que tá zicando o nosso papo. Ah. Sacanagem. Então vamos seguir. Aí, espera só um pouco. Manda lá. Eu acho que vai estabilizar. Continuem falando só pra teste, claro, por não, favor. Não. Vamos falando aí. Ô Emily, que músicas você está selecionando pra trilha sonora? Cara, eu não faço nenhuma ideia, mano. Eu tenho que ver isso daí. Mas eu vou. Aí, Emily, eu não tô ouvindo nada. Espera só mais um pouquinho. Tá, tranquilo. Eu sou que tô falando muito não, só pode. Mas, cara, de trilha sonora eu não sei. Tem que ver. Tá ouvindo? Tô louco. Sacanagem. Coloca um calypso, fica tudo certo. Cara, você fala isso. Quando era pequeno, gostava disso daí, mano. Nossa. Tu tem bem cara de quem gosta de calypso mesmo. Gostava. É bem, bem teu tipo. Bem teu tipinho. Ah, meu tipinho, aham. Eu gostava quando era pequeno, de ter esses meus pais. Hoje eu me boto pé. Eu deixei de escutar muita coisa ruim. Depois que eu passei a escutar música, assim, porque eu pegar escutar sozinho, né? Que meu pai me mostrava o que tinha no computador dele. Eu imagino você imitando a Joelma. Ah, o cabelo pra cá, o cabelo pra lá. Nossa, eu quero fazer isso. Eu não acredito que eu vi isso. Que vergonha, Emily. Meu Deus do céu. Véi, vamos parar essa transmissão aí, que depois dessa... Sempre essas desculpas. Eu vou ver que, na verdade, eu tinha 3 anos de idade, certo? É que eu lembrei, deixa eu pedir uma desculpa pra vocês, que eu lembrei o seguinte, tem uma porrada de coisa ligada na internet aqui. Acontece. As melhores famílias. É. Então, vamos lá. Eu acho que agora vai rolar certinho. Não, tranquilo. Até buzinar ali, ó, tá tudo certo. Ai, ai. Pode mandar bala na resposta, Ju. Você lembra da pergunta? Ah, então. A pergunta cortou, né, irmão? Você começou a falar. Falou, fez a leitura, aí cortou tudo pra mim. Aí eu não sei qual que é a pergunta. Tá. A pergunta... É. Como foi receber dentro do meio acadêmico dos institutos federais essa bomba no peito? Cara, tu sabe que a gente vem de uma sequência de cortes já, desde 2017, assim, tô dizendo dos... É mais fácil falar aí dos últimos 2 anos. Uhum. Então, 2017, o Temer cortou lá 40% do nosso... Cerca de 40% da nossa verba. Contingenciou, né? Chegou no final do ano e ele liberou. Ele foi um contingenciamento, não foi um corte. Mas, velho, foi um sufoco que a prospecção era que em setembro a gente tivesse que fechar porque não ia ter dinheiro para pagar a luz. E aí a gente batalhou, se organizou, economizou o máximo possível. A Emily deve lembrar disso, a encheção de saco que a gente que tinha. Não, desliga essa luz, sai daqui desse computador. Mais ou menos assim, né? Não desse jeito, mas mais ou menos assim. E, cara, passou, beleza, 2018 foi aquela bosta. Esse ano, esse corte foi bem tenso. Tão tenso que no congresso que eu participei final de semana, durante o final, parte da semana e final de semana, a realidade de algumas universidades é semana que vem não ter luz, não tem dinheiro para pagar a luz. E não é assim, daqui meses, não, semana que vem. Essa semana, né? Tanto que tinha uma parcela a ser paga até o sábado e eu acabei não verificando se foi pago ou não. Se não tivesse sido paga, a Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, ela não ia conseguir arcar com as despesas básicas dela. E no Instituto Federal não está muito diferente, cara. Foram 20, cerca de 20 milhões aí de corte. E esses 20 milhões afetaram. Afetaram bolsa, afetaram as ações de extensão, as ações de pesquisa. Eventos que tinham sido programados, eles estão temporariamente, eu ia fazer as aspas com os dedos, né? Está temporariamente cancelado, mas não se tem uma previsão de quando isso vai retornar. Então afetou muito. Afetou a ponto de saber que se continuar assim, meio do ano a gente não tem como manter a instituição. Porque essa verba para custeio das ações assim mais básicas envolve tudo. Primeiro, quem vai sofrer no primeiro ponto são os terceirizados, que são os primeiros que vão ganhar a conta. Eu vou usar esse termo porque é o termo correto. São os primeiros que vão ser mandados embora. O zelador vai ser mandado embora, o porteiro vai ser mandado embora, a vigilância vai ser cancelada. Então o pessoal vai ficar bem à mercê da beira do caos. E daí tem instituições, cara, no Brasil, que o corte ele chegou a 39%. Então isso é muito grave. Aí eu lembro que logo que, um pouco antes do dia 30, saiu uma notícia que o corte tinha sido cancelado, que o governo tinha voltado atrás. O corte era um segundo corte que estava previsto na sequência. Então, os ataques que estão saindo do governo para instituições de ensino é muito grande e é muito grave o que ele está fazendo. Porque ele está priorizando, a tendência é priorizar a instituição particular e fazer com que as instituições públicas fiquem à míngua. E aí a gente vai voltar numa era FHC 10 vezes pior. Só que hoje a gente tem uma condição assim. Naquela época, o Instituto Federal tinha coisa de... Eu não vou mentir o número, mas instituições federais até 2002 eram 140. 140 no Brasil todo. Desculpa, só repete para mim. Em 2002... 2002 nós tínhamos 140 instituições federais, CAMPs. Isso acho que... Eu não lembro quantas instituições em si, mas eram poucas, não eram muitas. Aqui no Paraná você tinha a Federal do Paraná, você tinha a UTFPR. Era só o que você tinha no Paraná. Hoje a gente está falando de Federal do Paraná, está falando de UTFPR, está falando do IFPR, que hoje tem lá 27 campos. Então é uma outra realidade que dificilmente vai se exterminar como é a ideia. Só que vai chegar num ponto que vai se tornar inviável. Vai se tornar inviável o trabalho do docente, vai se tornar inviável manter o básico da instituição, e aí a tendência é que os alunos, vendo essa situação crítica, vão buscar outra coisa, como acontecia na época FHC. Tu tem mais ou menos a minha idade, acredito eu, então você vivenciou isso. Vivenciou esse boom das instituições particulares e... as instituições públicas serem jogadas à míngua. E não está muito diferente hoje. Tanto que o recurso que tem a verba hoje, falando de 651 unidades federais, você tem uma verba aí equivalente a 2008. Pensa, 2008 você tinha uma verba destinada que é o mesmo valor hoje, com um crescimento aí de... de coisa de. Cara, não, eu não vou nem chutar a questão do crescimento, mas eu vou dizer que triplicou. No mínimo triplicou. Porque você está falando de 120 pulando para 650. Então triplicou, não, quase quadruplicou. Quase quadruplo. Bem fácil. Então, o caos. Estamos à beira do caos educacional. Bem fácil. Ai, ai. É triste. Você sabe o que é o pior, velho? O pior é você ter colega que ainda com tudo isso defende o governo. Isso é o que mais É, dói no coração. eu tinha um colega professor de filosofia que apoiava, apoiou pra caramba, assim, fazia campanha abertamente, falava um monte de coisa, porque vai ser a solução, vai ser a solução. Daí a pena que eu não encontro com ele para saber como que ele Como tá. é que tá hoje, né? É, e como é que tá as aulas de filosofia? Você tá tranquilo dando aula de filosofia? É tenso. Hoje a rede federal, cara, ela tá muito muito complexa. A gente tá falando aí então de 651 campos espalhados em 568 municípios. Aí você tem mais de 1 milhão de matrículas. Tu tem aí mais de 6 mil projetos de extensão, mais de 11 mil projetos de pesquisa. Aí isso gerou um monte de patente, gerou lá mais de 100 revistas que tem no Brasil inteiro de tecnologia. Então você tem algo que está extremamente robusto, que necessita de mais investimento. Aí chega num ponto que está sendo feito o corte. Aí a gente está falando aí mais de 1,7 bilhão. Na realidade, aí a previsão de corte é mais de 6 bilhões, né, na educação. Sim, o contingenciamento. Foram bloqueados, foram total bloqueado, cara, foram coisa de na não, não é isso aí, cara. Enfim, enrolei e perdi de raciocínio. Enfim, tá foda, velho. Tá foda. Eu imagino, porque quando a gente pensa assim. Aí assim. Quando a gente pensa que vai cortar a grana das instituições federais, tudo e tal. Ah, não, mas vai começar quem vai sofrer são os terceirizados. O pessoal de limpeza, o pessoal de manutenção, o pessoal de qualquer coisa. A gente já trabalha em condições, cara, de praticamente de abandono dentro dos edifícios, sem material. Pedagógico, sem apoio necessário, sem apoio algum mesmo necessário, às vezes dentro da própria instituição de ensino. Então, Sim. quando você já vai trabalhar, cara, porque vida de professor é uma coisa deliciosa, né? Nos finais de semana, tudo, você chega em casa tranquila, tal, não tem o que fazer, não tem que preparar a aula. Ah, com certeza. Então, a tua vida fica só na sala de aula, você não replica isso para nada. Tu não precisa preparar aula, tu não precisa estudar, tu não precisa corrigir material, tu não precisa se atualizar, tu não precisa deixar a família de lado para poder pensar nos alunos. Você não precisa se envolver com problema de aluno, né? Você não precisa se preocupar com eles. Você não precisa se preocupar se na semana que vem o determinado aluno que estava com problema manteve esse problema, se isso está afetando o rendimento dele ou não. São coisas assim que a gente não precisa se preocupar de forma alguma. A vida de professor é muito simplória, né? Vai lá, olha para cara do aluno, fala assim: ah, o conteúdo é esse, lê aqui no material, prova semana que vem. Bom que fosse assim. Ah, não gostei de você. Então vou baixar sua nota. Ou gostei de você, vou aumentar sua nota. Você me desenhou de uma forma errada. É foda. Você. Esse ataque ao funcionalismo público, né, que faz parte da campanha neoliberal, que a primeira coisa precisa enfraquecer um pilar, o pilar da educação, que é da onde sai grande parte das cabeças pensantes, e a partir do momento que você tem um fluxo muito menor de gente que foi forçada, eu vou usar o termo forçada, né, que teve que realmente parar, teve que estudar, teve que aprender a pensar, porque queira ou não queira, você precisa passar isso, indiferente da disciplina. Eu vejo nas minhas disciplinas de computação que, em teoria, seria assim: ah, faz isso aqui, funcionou, tá ok, não funcionou, tá errado, sem meio termo. Você tem que trabalhar outras questões, questões humanistas, coisa que outros professores da área de computação deixam de lado. Mas eu acho que é de extrema importância, porque se você não trabalhar a parte humana, você não consegue fazer um simples reconhecimento do mundo, de todos os aspectos de uma problemática, e aí sim chegar numa resolução plausível. Porque tem outro fator também. Além desse desmonte financeiro, tem. Isso abala primeiro o moral da equipe, né? Você, professor, o coordenador, muitas vezes ele já fica bem mais desestimulado. E como olhar para essa garotada, cara? Como olhar para essa molecada e falar assim: não, velho, vai ser. O futuro vai ser melhor. E quando você olha, eu sei, cara, eu aposto os dois braços da nossa cúmplice, que você olha na sua sala de aula e você deve encontrar ali alunos que apoiam isso, porque eles não entendem o que está acontecendo. Mas assim, se fosse só aluno que não tivesse noção do que está para acontecer, o que tem acontecido, o que está acontecendo, o que vai acontecer, era o mais simples de resolver. Hoje você tem muitos servidores que são de uma geração aí que receberam tudo mastigado, não tiveram dificuldade, não tiveram embate, não tiveram luta nem nada, receberam tudo pronto. Então, eu estou falando de uma geração aí na faixa dos 30 anos de idade, que não passou nenhum tipo de percalço. Eu digo assim, em relação ao embate por espaço. Então tá num ponto que, foda-se, não é comigo, né? Não vai refletir em mim. Quando na realidade vai. Quando a situação é muito mais complexa do que, cara, eu conversei com muitos professores, eu tenho rodado o Paraná, que não tem noção do que está acontecendo. Tem gente que não sabe que dia 14 está deflagrado greve, porque a gente está em estado de greve. A partir do 14 a gente entra em greve. Então para tudo. Acabou. Enquanto o governo não tomar uma outra medida, e isso não vai ser só no âmbito educacional, tem outras classes que estão entrando também o governo. E vai parar, velho. O Brasil vai parar. Eu espero que pare. Eu seria mais drástico, né, cara? Eu acho que eu sou mais anarquista que comunista. Então, as minhas ações seriam muito mais causadoras de impacto. Mas acho que não vem ao caso. Eu sou bom moço hoje. Esse é o meu Mas medo. O bom mocismo mata as pessoas. pois é, mas chegou uma hora que cansa. Hoje eu tô articulando junto ao sindicato. Faço parte da diretoria do Sindicato dos Professores Federais, do Instituto Federal, né? E aí a gente está articulando uma campanha para tentar fazer com que os servidores compreendam o que está acontecendo. Aonde, por exemplo, a reforma da Previdência vai afetar eles? No que vai realmente afetar? Na realidade, vai foder com tudo, né, cara? Esse sistema de capitalização, aonde a gente tem um ministro que não apresenta os valores de transição, que, se for levar em consideração o que aconteceu no Chile, deu lá coisa de mais de 120%, mais de 60, eu vou usar mais de 100% do valor do PIB. Se for aplicar isso no Brasil, cara, é muito dinheiro. Dá muito mais do que 1 trilhão do que eles estão dizendo que vai economizar. Então tem muita coisa por trás. essa onda neoliberal aqui que instaurou no Brasil. Se eles conseguirem implementar o que realmente estão querendo, cara, vão demorar umas duas gerações aí para poder voltar tudo ao normal. Vamos por um segundo. Professor, você falou da. Você falou da greve. Mas, cara, a primeira coisa que eles iriam falar se fizesse greve direto ia ser que. Ah, porque o professor é vagabundo. Aquela mesma história. Pois é, mas isso é falta de conscientização. O Sim. pessoal não entende o que está acontecendo. A gente vem aí de uma. A gente vem aí de um meio de ano do ano passado para cá, de ataques maciços à esquerda. Então, hoje tá muito dividido. Você tem direita, você tem esquerda, você não tem o meio termo, você não tem uma conversa instaurada entre os dois lados, o que é extremamente danoso à progressão política. Quando a gente fala de política, você não pode se limitar a um ambiente só, a um grupo só, a compreensão de um lado só. Tem que tentar entender a visão do outro lado e, através dessa visão, aí sim ter uma outra perspectiva e conseguir trabalhar em relação a isso. Coisa que não está acontecendo hoje. Hoje, você, o que tem acontecido, que é claro, se você tem uma opinião contrária, você é petista. Ou se você é comunista, ou você é petista. E a gente vem de um ataque massivo ao PT desde o ano passado. Quer dizer, não é desde o ano passado, é desde 2012. Que assim, é massivo o ataque. E aí, 2014 aconteceu o que aconteceu, e aí, 2000, e aí lá vai pedrada. 2014, 2016, Cara, tava 2016 tão. deu a bosta. E a gente não tem como fugir muito dessa situação hoje. Tá muito dualizado, tá binária a situação. Ou é uma coisa ou é outra. Isso é extremamente danoso. E daí, quando vai para a população não tem a informação. Porque hoje a mídia, a mídia de fácil acesso, ela tá muito polarizada. Ela tá muito tendenciosa. Eu vejo aqui no Paraná, cara. Tu tem lá a Gazeta do Povo do final do ano passado para cá, ela se transformou totalmente. Ela tá totalmente tendenciosa. Quer dizer, ela não é nem tendenciosa, ela é clara quando o assunto é pró-governo. A professora entrou em greve. Os professores vagabundos estão de greve porque a verba que era destinada a manifestação foi cortada. Ou então, a professora em greve, forçando os alunos a uma situação constrangedora porque eles não querem comprovar os gastos, coisa que é totalmente inverdadeira. Hoje você não consegue comprar um parafuso dentro de uma instituição se você não tiver transparência no processo. É, filho. E tudo em três vias você tem que fazer. No O mínimo. pedido em três vias, mandar três e-mails para três pessoas diferentes para ser negado. Basicamente. E aí, assim, não tem transparência nos processos de compra, nos gastos universitários. Porra nenhuma, velho. Tem lá o portal da transparência, é só acessar, tá tudo lá. O governo é muito mentiroso. Esse ministro aí é muito calhorda. Meu, ele é um péssimo, péssimo ser humano, um ator pior ainda. Aquela cena ridícula dele entrando com guarda-chuva para falar que tá chovendo fake news, cara. Deu vontade de empalá-lo com o guarda-chuva, Cara, ia ser louco. né? E abrir o guarda-chuva, fazer. Ia ser muito legal. Eu converso com alguns brothers, olha, brothers, com os Brothers. mano, né? Converso com os camaradas, a gente senta e conversa. Eu falo que o Brasil hoje ele vive uma síndrome de Estocolmo coletiva. Cara, não tem outra explicação. Porque eu conheci muita gente que até um determinado momento apoiava as ações do governo anterior, entendia o que aconteceu, acompanhava as evoluções e assim, eu não tô eu não tô criticando, eu não tô só enaltecendo o que é bom, porque aconteceu muita coisa falha, isso aconteceu em todos os governos, em todas as esferas, isso acontece indiferente de direita e esquerda, o esquema não é a partida em si, mas as pessoas que estão envolvidas, e o pessoal esqueceu de tudo isso, esqueceu de toda a evolução que aconteceu, todos os pontos positivos. Tem um monte de erro, tem um monte de erro, assim como aconteceu em outros momentos, só que se for olhar o aspecto histórico, cara, o Brasil evoluiu de tal forma nos últimos 18 anos. Sim, quer dizer, até 16 anos e depois ele deu aquela curva de nível bonita e começou a cair. É. E a gente chegou nesse ponto de ter um asno na presidência. Foda. Putz, é vergonhoso, cara. Extremamente vergonhoso. Não só tê-lo como presidente, mas toda a equipe. É incrível que não se salva um. Eu nunca vi tanto energúmeno junto, cara. Tanta cavalgadura. Pior. Tanta cavalgadura. Aquela Damares. Putz. O que que ela vai fazendo agora? Eu adoro os memes sobre a política. Eu adoro. Eu tiro muito sarro, né? Que ela foi pro inferno no Vale dos Homossexuais 17 vezes. O que que ela foi fazer tantas vezes lá, cara? É muito amor, cara. Primeiro, por que que ela foi a primeira vez? Segundo, por que que ela voltou tantas vezes? O que ela esqueceu? Cara, nem o Freud explica. Não. Nem ele explica. E assim, eu vejo ela como cortina de fumaça. Isso era muito ruim no começo do governo. Sim. Tanto ela, quanto o Salles, quanto aquele cabuloso lá, o Ernesto. Uhum. Me dá uma agonia de ver ele falando, cara. Eu acompanhei as vezes que ele foi convocado na Câmara. Ele argumentando, nossa, uma argumentação totalmente ridícula. Ele falando, porque a água é plana. Porque o Olavo de Carvalho é o cara. Ah, vai se foder. dói na alma, cara. E saber que isso tá refletindo. Tá refletindo, quer dizer, já refletiu, né? Uhum. A nível global. O mundo globalizado é foda. Cara, e esse Olavo de Carvalho também é uma figura. Você percebe que desde o começo é um populismo, cara. É um deitar no colo do Getúlio na questão desse populismo mesmo, de querer. Ah, porra, agora o cara quer acabar com a multa para quem anda sem carrinho de bebê no banco de trás, porque ele fala que a pai e mãe são responsáveis. O caralho! Ele é um exemplo de pai irresponsável. Não tem nexo isso, cara. Ontem eu lembrei disso. Ontem eu tenho uma filha, ela tem 5 anos, e ela tem 1,22 m já. Então a cadeirinha que eu comprei para ela, que era do grupo 2 e 3, já não serve mais, porque a proteção que tem na parte da cabeça tá encostando no ombro, então eu tive que comprar outra. E daí eu fui comprar e já... Cara, assim... Daí, ah, mas agora não precisa mais. Eu falei, porra nenhuma? Como é que eu não vou pensar na segurança da minha filha? Como é que Sim. eu vou... Ah, não, mas na época... quando na minha época... as crianças andavam no Fusca lá, 5 crianças no banco de trás e nunca deu nada. Só que era uma época que você tinha aí 1/8 da quantidade de carros que tem hoje. Pouca gente tinha então acesso a isso. Não tinha problema de congestionamento. E não tinha tanto imbecil. Cara, não tinha. Até tinha, mas a gente não ficava sabendo, né? Eu falo que muita coisa é culpa do Google, tá ligado? É culpa da internet, dessa globalização. Se não tivesse isso, a gente não tinha um governo do jeito que tá. Mas é, cara. Maldito CQC. Maldito CQC, cara. Eu queria colar um pinico na cabeça do Marcelo Taz. Porra, cara. O Marcelo Taz deve se doer até hoje. Certeza. E agora ele está no Provocações, né? Fazendo o programa que era do Antônio Bujan, e um dos primeiros convidados ele me leva o Danilo Gentili. Eu acompanhei uma parte, não assisti toda. Eu achei bacana, assim, a hora que ele falou do Paulo Freire, deu no meio dos dedos do Danilo. É, porque parece um estelionatário. Ai, tomar no cu, o cara fala do negócio. Isso é muito grave, isso é dessa geração, é muito forte. Uhum. Ah, eu não gosto dele, mas você leu alguma coisa a respeito? Não, eu não gosto dele. Não gosto dele. Não precisei ler. O Olavo disse que é ruim. Bem isso. Não presta, então eu não quero saber. A Unizap tá muito forte. É. A Anhanguera tá perdendo espaço, né, cara? A Anhanguera já era. Hoje é a segunda educação. A Croton, né? Hoje a Croton é a segunda, já não é mais a primeira no. A Unizap. Ai, que foda. Mas você vê solução? Porque, deixa eu te contar a minha visão. Eu acho que o mal que ele está sendo feito nesse momento no sistema educacional, não só no sistema educacional, na nossa saúde como um todo, nesses lances de agrotóxicos, porque o agro é pop e a gente sabe que, já dizia Humberto, o pop não poupa ninguém. Cara, 100 anos para resolver isso daí. Cara, esse desavanço que está tendo na área ambiental, eu tenho visto assim por cima, não me aprofundei. Uhum. Mas, cara, dói demais. Blauro Maggi. Eu tô vendo. Já começou os embargos, né? Sim. Parte da Europa já não negocia mais e a tendência é piorar. Não tem mercado interno consumidor para conseguir abranger tudo. Eu vejo grande parte da produção aqui da região oeste, vamos falar só de frango, vai tudo para fora. É. Aí vai vir aqui, não, mas o frango tá R$1 o quilo. Porque tem que vender, né? Aí o besta brasileiro vai lá, compra e acha que tá feliz. Quanto tá o quilo do frango? Hoje? Depende, né, cara? Acho que tá. Eu não tenho noção. Não tenho noção, mas não deve estar muito, muito distante dos 2-3 pila. Não, e detalhe, né? É o pior frango. Não é o melhor frango. Não é. Eu tenho, a minha família é de agricultores e eu vejo, acompanho, eles trabalham no ramo de suinocultura, avicultura. Então, toda a produção vai para fora do Brasil, não fica aqui. Cara, é totalmente diferente, é muito diferente, começando do trato, do manejo em si. Começando da ração que chega, o manejo, o controle que se tem. E daí tu vê outros mercados que são específicos para a região, para consumo interno. Vou dizer que é jogar das traças. Não tem o mesmo rigor técnico como se tem para fora. E daí se quer equiparar, quer que haja uma equiparação dos mercados, como eu vejo muita comparação, mas não se tem o mesmo controle, não se tem o mesmo cuidado. O produto é diferente. Por mais que o pessoal fale, não é igual. Não é igual. O preço não é igual. O produto não é igual, o trato não é igual. Aí começa o embargo. Liberou lá aquela quantidade enorme de agrotóxico. Isso vai refletir no milho. Aí o milho vai ser embargado. Milho é base da ração da maioria dessas culturas. É a cadeia, é a bola de neve. Eu tô vendo a Turquia, o Oriente Médio cancelar todas as compras aqui do Brasil. Sim, isso tá longe de acontecer. Redes de supermercados de um dos países do não é do leste europeu, mas dos nórdicos. Eles já embargaram hoje, cara, o boicote a produtos nacionais. O que que você acha, Gil, dessa carta, desse documento feito pelos ex-ministros da educação? Eu vou ler para o ouvinte, para ele saber, porque aqui nós não somos medrosos. certo. Aqui nós não amarelamos, aqui nós não tomamos Nescau. Nem leite com pera. Nem leite com pera. Que a gente não some no meio do papo. Ele reclama depois. Ele tá vendo? Não ameaça o Gil é convidado. Eu vou ler. Espera um pouquinho. 6 ex-ministros da educação divulgaram hoje um manifesto em que afirmam que os bloqueios aplicados na área da educação pelo governo do presidente Jair Bolsonaro podem ter efeitos irreversíveis e até fatais. Contingenciamentos ocorrem, mas em áreas como educação e saúde, na magnitude que estão sendo apresentados, podem ter efeitos irreversíveis e até fatais. Uma criança que não tenha a escolaridade necessária pode nunca mais se recuperar do que perdeu, diz o documento. A carta foi assinada pelos ex-ministros José Goldenberg, do governo Collor, Maurílio Ringel, do governo Itamar Franco, Cristóvão Buarque, do governo Lula, Fernando Haddad, também do Lula, Aloysio Mercadante, da Dilma, e Renato Janine Ribeiro, também do governo Dilma. Para o ex-ministro Goldenberg, o documento representa um consenso entre os antigos chefes da pasta da educação que vem de diferentes partidos. Segundo ele, o governo atual vem tomando medidas de caráter completamente alheios a tudo que se entende por educação. A carta diz ainda que o atual governo trata a educação como uma ameaça. Abre aspas. Numa palavra, a educação se tornou a grande esperança, a grande promessa da nacionalidade e da democracia. Com espanto, porém, vemos que no atual governo ela é apresentada como uma ameaça. Em entrevista às jornalistas, os ex-ministros defenderam, sobretudo, dois pontos. O Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, principal mecanismo de financiamento da educação básica no país, cujo modelo atual vence em 2020. Alguma coisa vai vencer nesse país. Autonomia universitária, que segundo eles está em risco. Embora os partidos e governos diferentes, tentamos fazer com que o país saísse da tragédia da educação, tanto no atraso tecnológico como no atraso da desigualdade, disse Cristóvão Buarque, aquele. Estamos aqui hoje porque sentimos uma ameaça nessa marcha que foi feita nas últimas décadas. Sentimos risco na contribuição federal para a educação de base. Sentimos risco na liberdade de cátedra dos professores. O ex-ministro Murilo Ringel criticou uma proposta levantada pela equipe econômica de desvinculação do orçamento da União. A medida afetaria diretamente o Fundeb, que em seu modelo atual tem parte da receita vinda da arrecadação de impostos. Esses recursos são absolutamente necessários, porque não há educação de qualidade se não há recurso disponível, disse ele. Para o ex-ministro Fernando Haddad, a atual gestão não trata as políticas educacionais como políticas de Estado, mas sim como elemento de rinha partidária. Todo governo pode mudar a ênfase, as prioridades, mas não dá para colocar em risco as diretrizes educacionais do país. Já o ministro Mercadante afirmou que os bloqueios realizados pela gestão atual não são mais graves do que os contingenciamentos que vêm acontecendo desde 2014 pela reforma da comunicação e porque o piso constitucional para a educação está em risco. No primeiro anúncio de que haveria bloqueio no orçamento do MEC, o ministro da Educação, Abraham Ventebral, eu não sei o nome desse animal, adorei a desculpa, o Abraão do guarda-chuva, afirmou que cortaria recursos de universidades que estivessem promovendo balbúrdia. A defesa da educação é a primeira tarefa do ministro da Educação, inclusive no que diz respeito ao financiamento. Os ex-ministros afirmam que o documento foi elaborado com um projeto com o objetivo de ser divulgado para a sociedade. Eles anunciavam ainda a criação de um observatório de educação brasileira. O objetivo, segundo eles, é orientar gestores da área com foco principalmente no que diz respeito ao Fundeb, autonomia universitária e a igualdade de oportunidades. Estudos de diversas vertentes, inclusive liberal, afirma que a educação é o principal fator para o desenvolvimento econômico. Aqui no Brasil, temos uma situação estranha de pessoas que se dizem liberais pensarem que o corte pode ser uma medida importante para o desenvolvimento da economia, o que certamente não será, afirmou o ex-ministro Renato Giannini. Como fica, cara, essa história, essa invasão de universidades, esse pessoal que tirou aquela faixa aí da Universidade Federal do Paraná? As pessoas não entendem, eles não estão entendendo nada, cara. Eles não conseguem ver o que está acontecendo no país e aceitam. Vocês não ficam putos? Total. Eu já falei, eu tenho ido bastante para Curitiba. Eu já falei, o dia que eu encontrar esse camarada que apareceu fazendo vídeo, eu no mínimo vou dar uma cadeirada na cabeça dele. É no mínimo. E isso eu não vou esquecer tão cedo. É foda. Se ele já não levou umas cadeiradas, né? Porque com certeza, em algum momento, algum cara mais puto que eu tenha feito isso. E aí, assim, o que eu vejo, ele tem um negócio muito contraditório, sabe? Fala-se muito de soberania, tá muito forte, sabe? Soberania nacional e tal, não sei o quê. Mas, cara, a única coisa que vai manter a soberania nacional é tecnologia. E o Brasil tá entregando isso. Começou lá com a entrega da Embraer, agora a entrega do pré-sal, agora a entrega da educação, porque queira ou não queira, a gente tem um crescimento aí da área privada de mais de 500%. Cara, a educação superior no Brasil cresceu na área privada mais de 500%, enquanto na área pública cresceu 20%, depois de 20%, sendo que é dever do Estado. Pensa, de 91 a 2019, mais de 500% de crescimento. Aí tem todo o mercado do ensino médio ainda a ser explorado, coisa de quase 80% do mercado. É muito dinheiro que tem para rolar. Alguém tem que ganhar com isso. E esse ataque aos professores, aos educadores em desculpa, si... Desculpa, Ju. Cortou nesse alguém. Tá. Tá me ouvindo? Agora sim. Oi. Olá, tudo então, bem? Então, eu falei, esse ataque aos educadores está muito forte. E eu vejo isso muito, muito forte, por exemplo, nessa imagem de Curitiba. Uhum. Aquele pessoal lá arrancando a faixa lá em defesa da educação e colocando lá, o Olavo tem razão. Pensa o tamanho da ignorância. Essa disparidade, esse orgulho em ser ignorante está muito forte. Cara, esse é o ponto que mais dói na alma. E daí eu me pergunto como educador, puta, onde que eu errei? Porque eu tô na docência aí já há 15 anos. Uhum. E eu acompanhei muita gente. Aonde que a gente errou, assim, no contexto geral? Sim. Desmonte de escolas, porque começa lá embaixo mesmo. Nós estamos tirando das universidades um tanto para investir na educação de base. Só que daí tem puta de um corte na educação de base. E tem gente que ainda defende esse governo, né? Eu cansei de ver gente instruída, que estudou em universidade pública, e ainda defendendo esse calhorda. Eu falo assim, puta, onde que trava? Ah, porque não, na minha época não teve greve. Como que não teve greve, cara? Porra. Na época do... Dilma, governo Lula teve um monte de greve, teve um monte de manifestação. Era toda semana, assim, praticamente. A diferente quem tiver lá no governo. Toda semana. Houve corte, porque assim, tinha muito dinheiro. Uhum. Era muito dinheiro que tinha. Então, os cortes não afetaram tanto quanto agora. Quer dizer, nem afetaram boa parte deles. Houve uma readequação na orçamentária. E isso foi necessário na época, porque tinha muito dinheiro. A gente tá falando aí de um crescimento na época do Lula. Cara, 4-5%? Acho que era em torno disso. Sim. Então, tinha dinheiro a dar com pau. E hoje você tem lá uma refração muito grande. Tu tá partindo de 2%, caindo para 1,5%, caindo para 1,4%, e a tendência é só cair, não tem investimento. E na educação, o cálculo que se tem aproximado seria um investimento de 1 bilhão a mais. Por ano, pelo menos. Incrível, é incrível, porque o que eu acho, a análise que eu acho é a seguinte: quem votou e sacou que fez merda, não dá o braço a torcer. Aí eu votei no Amoedo. E tem aqueles que estão vendo que fez merda, e tem a famosa: ah, mas pelo menos não é o PT. É. Cara, o problema. Fala. Meu pai, cara, eu não sei se eu comentei, mas teve aquela manifestação do dia 14 ou 15, que daí a galera aqui do IEF, que é o jornal que eu estudo, a gente. A gente não, porque eu não participei, né? Mas a gente fez a manifestação, praça pública, levou os projetos, fez trocentas coisas para mostrar que não é balbúrdia, não é aquele. Aula na praça, né? É. E assim, eu cheguei em casa, meu pai perguntou: por que você não foi? Eu perguntei assim: você sabe por que foram lá? Ele falou assim: para falar mal do presidente. Eu falei: não. Eu não fui para. O motivo que eu não fui foi para evitar briga em casa, porque eu sei que você é a favor do Bolsonaro. E também porque, se eu fosse lá, além de você me encher o saco, você ia esfregar isso na minha cara o resto da minha vida, porque eu tô errado, você tá certo, mesmo com um monte de merda que ele tá fazendo agora. Porque isso também é prejudicando, vai prejudicar no futuro, e muita gente não tá vendo. Claro que eu não falei isso pra ele. Não estaria aqui hoje. Mas, tipo, não tem noção do que a maior parte das pessoas que estão apoiando, não tem noção do que tá rolando. E tem um outro fator. É óbvio, Emily, que eu não vou colocar o que você disse, que você não vai aparecer, porque vai te dar problema. Mas tem um outro fator também, que é o seguinte, cara. Os militares todos enxergam um deles ali. Então, por mais merda que ele faça, eles têm um código de conduta, cara, e de proteção, de irmandade muito, muito forte. Eles não, eles jamais vão miserável. Ele não, oxe, não foi você não. Foi a Isis. Eles jamais vão pegar e falar assim: tá tudo certo porque ele errou mesmo e tal. Eles não podem fazer isso, cara. São poucos os policiais que... São poucos não, né? Eu conheço alguns que são esquerdistas, que estão dentro da corporação, e estão fazendo um trabalho de formiguinha, de pouquinho em pouquinho, tentando apresentar. A hora que tiver o corte, a hora que realmente for cortada o concurso público na área de segurança, e o pessoal ver, eles vão estar à mercê, eu acredito, a hora que sentir na pele... Aí sim, eu acredito que vai mudar um pouco. Cara, eu vou te contar mais uma. Eu vou contar pra vocês uma coisa que não vai pro ar. É legal porque a gravação do programa tem 2 horas. Daí eu mando pro ar 5 minutos. Eu tenho uma ex-namorada que ela é policial civil. E daí, que foi essa cara que você fez, ô Emily Maria? Daí eu estava na padaria tomando um café, uma padaria muito boa, inclusive, e ela entrou, né, e sentou na mesa do lado e falou assim: eu não posso ser vista falando com você. Daí eu falei George Orwell, né? Porque como assim você não pode ser vista falando comigo? Não, porque você é membro do Partido Comunista, você é isso, você é aquilo. Você, então, se me virem falando com você, pega mal pra mim. Olha o ponto, cara. A pessoa me conhece há 20 anos. Daí eu saí, fiquei na minha, né, cara? Fiquei puto da vida. Saí, olhei pra menina do caixa, que é a Cláudia. Falei, Cláudia, pode deixar que ela vai pagar. Mas é uma distinção, assim, que já tá eles e nós. Não. Cara, essa merda tá. A crise tá tão grande, mas tão grande que tá ficando dentro da casa das pessoas. Eu sou a prova viva disso. Eu evito falar de qualquer coisa sobre política pra não dar merda. Eu só falo com o merda que tá ainda complicado, meu. E quando eu vou conversar com alguém, eu pergunto se ela tá disposta realmente a me ouvir. Primeiro ponto. Entra no ponto político, eu falo assim, você sabe que eu discordo do que você fala, se você quer continuar conversando, você tá disposta a me ouvir? Se não tá disposta, a gente para de conversar já na hora. É uma tática que você pode usar. Entrou no papo político, não sei o quê, porque o Lula... Você vai... Você quer ouvir o que eu tenho para falar? Você realmente tá aberto a ouvir? Alguns sim, poucos, né? A grande maioria, não, porque você é comunista. Eu sou mesmo, né? Sou filiado do Partido Comunista. Já fazem aí... Deixa eu fazer as contas. 20 e poucos anos já. Então... Aí é, porque você é comunista, sou mesmo. Então realmente somos camaradas. Porque o Lula... Eu falo assim, eu quero que o Lula se foda. Já quebra um monte de argumento. Uhum. Porque o PT... Eu falei, o PT tem que se foder mesmo. Não com essa terminologia, assim. Mas assim, só pra quebrar, né? Aí, assim, acabou o argumento. Não tem, não falou, não tem, não consegue falar do Lula. Não consegue falar da Dilma. Não consegue falar do PT. Acabou o argumento. Não, porque você fala que a Terra é redonda. Aí vai pra outro... Mas eu falo, cara, eu sou redondo. Se eu sou redondo, por que a Terra não vai ser redonda? Total. Ai, ai. É foda, se eu contar. Cada coisa, cara. Cada coisa assim que dá. Mas um ponto positivo que eu vejo em toda essa situação que tem ocorrido esse despertar dos jovens, cara. Eu vendo as manifestações e acompanhando as manifestações, tava em Curitiba, cara, me arrepiava do dedinho na cabeça, assim. De ver aquilo, de sentir aquilo de novo. Coisa que eu vivenciei lá em 1990 e pouco, né? Que eu acompanhei, sabe? Eu lembro que tinha a 7 de setembro, e daí tinha o grito dos excluídos, eu não sei se tu lembra disso. Lembro, claro. Sempre participando, sempre ali. Cara, isso é uma coisa que eu não vejo mais. Eu vejo, eu espero que isso volte muito forte, e eu tenho fé nessa gurizada, sabe? Eu acredito que vai mudar muita coisa ainda. Que eles vão ficar tudo loucão e vão botar fogo lá no Congresso, vão botar fogo. Cara, eu tinha um canal no YouTube e... Para de rir, caramba. Para de rir. Se você mostrar meu comercial pra ele... demônio. E tinha um cara que me chamou, falou assim, cara, a gente tá fazendo um texto aí, um vídeo com todos os booktubers, né? Eu fazia vídeo sobre literatura. E ex-bom é ex-morto. Anotem no coração de vocês. E daí ele me convidou, tá, pra fazer, né, O Gigante Está Vivo. Eu me senti honrado, porque eu iria gravar junto com um monte de gente foda, que eu achava foda. Falei, claro que eu vou. Puta, bicho, esse cara é um bolsominion do caralho, velho. Agora, que ódio que eu participei daquilo, cara. Eu olho pra ele e falo, puta, cara, por quê, cara? E o nível de broderagem era tanto que a trilha inicial, que a trilha sonora do meu canal era dele. Nossa. E o cara me liberou, assim, falou, não precisa pagar direito nenhum, tal, não sei o que, tal. E a mulher dele, que é uma das maiores booktubers do mundo não, né? Do mundo foi uma panguada minha. A mulher dele, ela vive sendo, não escorraçada, mas hostilizada no Twitter. Porque, sim, galera, um detalhe pra vocês. Saiam do Facebook. Vá pro Twitter, cara. Vá se divertir no Twitter. Tem postagens interessantíssimas. O Gil faz postagens interessantíssimas lá. Eu também faço, modéstia à parte, mentira. Mas é sério, sabe, cara. Fala. Desculpa te interromper, assim, pegando o gancho. Tu sabe que o Twitter foi um negócio que caiu de paraquedas na minha vida. Eu tava no começo do ano, em casa com a minha esposa, saímos viajar e tal, e eu tinha me prometido que nessas férias eu não ia fazer absolutamente nada. Em 15 anos era a minha primeira férias de verdade, sem fazer absolutamente nada. Nem TV, nem rádio, nem livro, nem nada. Falei, nada, não quero fazer nada. E a gente foi, e a minha esposa e eu combinamos isso. Não, beleza. Então fomos, viajamos, passeamos um monte. Fomos para uma região que não funcionava celular. A hospedaria que nós pegamos não tinha TV, não tinha internet. Nossa. No meio do mato, assim, cara, uma maravilha. Tipo Manitox. Sim, passamos uns dias lá. Voltamos pra casa, então, primeira semana, beleza, vamos ficar aqui de boa, nós dois jogando canastra, dando risada, tomando chimarrão, colocando papo em dia, visitando os amigos. Chegou um momento que o osso bateu, né? Puta, o que eu vou fazer agora? Não quero ler, não quero assistir série, não quero fazer nada. O que eu vou fazer? Aí converso com o Guri assim, não, cara, você tem que fazer um Twitter. E fiz o Twitter. E tô lá desde então. Primeira semana já fiquei puto com o PC do B, já quebrei o pau, já queria me desfiliar, já queria me filiar ao PSOL, eu já fiquei puto com o PSOL, queria me filiar ao PSTU, queria me filiar ao PCO, eu fiquei louco assim. Você é meu irmão, velho, você é meu irmão. O Twitter me quebrou as pernas. Facebook eu não tenho faz muitos anos, então, assim, os amigos que eu tinha, que eu sei que são minions, eu abandonei, cara. Ah, vem aqui em casa. Não. Ah, vem não sei o que, foda-se, não vou, velho, não quero papo. Bloqueei, não atendo o telefone, nesse nível. Sim. Radical extremo. Falei, sorte que a minha esposa é da esquerda, cara. Porque se eu soubesse que a minha esposa fosse da direita, eu tinha abandonado ela também. Ai, cara, eu acho que é por isso que eu ando sofrendo com a minha ex. E a minha filha, ela é de esquerda também. Ela, ela é de esquerdinha. Ela é de esquerdinha. É de esquerdinha, já tá desde o começo. Eu fico chateado, cara, com esse negócio do Bozo, porque eu gostava do Bozo. Do palhaço. Tadinho do Bozo, cara. Tadinho do Bozo. Né? Ele tava lá quieto, cheirando a cocaína dele, em paz. Que louco, né? Você assistiu o filme do Britcha? Do Caio, não, do... O Bingo? O nome lá? O Vladimir? Bingo. Vladimir Brista? Sim. Meu, que louco. Eu vou te mostrar um presente que eu ganhei da minha ex-namorada. Espera, porque você vai... Cara, muito legal. Ô, professor, tem um livro que eu tava lendo até uns tempos atrás, que ele é um livro que fala sobre a monarquia, é um troço que tá muito, muito igual ao que tá acontecendo agora. Porque no livro as pessoas não podem ler, não sabem escrever, não tem uma biblioteca, mas ninguém pode entrar lá, porque seres obscuros e do mal da biblioteca. Você está falando da minha biblioteca? Eu vou te emprestar um livro depois. Tem um livro chamado Elite do Atraso, que ela retrata desde o período da escravidão até agora. Porra. Que é do Gessé Souza. Vou te emprestar, você vai achar bem legal. Aí depois você lê 1808 e Companhia Limitada lá do Augusto, só pra dar risada daí. O Laurentino, né, do Augusto. Isso, Laurentino Gomes. O Gil. Oi. Eu quero mandar uns livros pra Emily, eu vou mandar pra você sem entrega. Beleza. Perfeito. Eu tô falando até mais barato o frete. Eu ganhei da minha namorada, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, Prêmio Nobel de Economia, cara. Massa. É massa, porque eu falei, cara, você sabe que eu sou escritor, né? Que eu sou poeta, bicho. Negócio de economia. Não, porque você tem que entender como é que a direita pensa. Uma hora, então, a gente tem que parar e conversar a respeito da reforma tributária. Cara, eu topo no seguinte parâmetro. Você me explica, porque eu não tô entendendo nada. Uhum. Não, isso é papo de bastante, bastante tempo, né? Agora a gente combina um dia aí e aí dá pra seguir a linha. Porque o que eu vejo hoje... que seria necessário para o Brasil, que realmente ia fazer efeito e ia trazer um retorno muito grande, era uma reforma tributária. Por mais simples que fosse, só o simples fato de taxar lucros e dividendos, cara, vai dar 3 vezes o PIB hoje. Sabe, numa taxação bem simples. Coisa que não tem, só o Brasil e a Estônia que não fazem esse tipo de taxação. Aí quando o pessoal fala assim, não, porque se taxar grande fortuna, taxar lucro e dividendo, o pessoal vai buscar outro lugar. Vai buscar a Estônia, que é o único lugar do mundo, além do Brasil, que não faz esse tipo de taxação. Sacanagem, né? É. A conversa começa por aí. Então dá pra gente conversar um monte. Nossa, a desgraça da pessoa tá no meu grupo, tá no grupo do meu podcast. Ela tem um canal de filmes de terror. E eu falei, cara, que legal, você não topa gravar um dia pra gente falar sobre o seu canal e filmes de terror? Ela, claro, qual que é o seu podcast? Esse porra do YouTube tem que acabar. É foda. Mas, cara, tem que falar nas redes sociais. Isso afeta pra caralho. Não. Eu entro raramente no meu Facebook, porque o meu Facebook foi monopolizado pelos meus pais. É meu pai que curte as coisas, minha mãe que curte as coisas. Cara, quando eu entro, eu vejo cada merda no meu lado. Você sabe, cara, que eu quase desfiz a amizade com você no Facebook. Desfaça. Porque eu ia compartilhar com você um link. Eu falei, caralho, eu tava te procurando. Eu falei, não, não é ela. Ela é um. Você é um robozinho. Você é um dos robozinhos que falam que não existem. Olha só. O seu Twitter é você que controla também, ou é robozinho? É o robô do pai dela. Os meus pais não têm acesso. Esse é o dos 500. É, o resto tudo é. Mas, fala. Nossa, quando deu o corte, aquela notícia sobre o corte na. Das universidades, dos cursos de filosofia e tal. Eu, na época, eu estava com o celular, a gente tirava os meus nomes baixos, e eu coloquei isso no status do WhatsApp. Coloquei só por colocar, sabe? Tipo, eu não concordo com essa porra. Quando eu me manifestei, eu um jeito para as pessoas que eu deixo ver, mas tá. Só que aí é a questão. Eu esqueci de bloquear meu pai para ver você. Ai, que foda! Porque ele depende muito, né? Nossa! Não, eu tenho familiares assim que quando me procuram eu já fico, ih, cacete. Mas meu pai, ele ia votar no Bolsonaro, ele só não foi porque ele ficou mal de saúde. E daí eu fico cutucando. Meu sobrinho votou, cara. E daí ele tava aqui na minha cidade, ele veio visitar, a gente tava conversando, eu falei, e aí, velho, o que você tá fazendo da vida? Ele falou, ah, tio, eu tô estudando pra concurso. Eu falei, ué, por que concurso? O governo cancelou o concurso todo do ano que vem, não vai ter mais concurso. Ele falou, você tá brincando. Daí eu peguei e mostrei as matérias pra ele. Eu falei, não, velho, tá tudo cancelado. Você tá fudido. Você votou em quem mesmo? Ele falou, eu votei no Bolsonaro. Eu falei, tá vendo? Você vai comer merda. Daí ele veio falar comigo assim, ô tio, consegui um emprego. Eu falei, do quê? Assistente de pintor. Eu falei, cara, desculpa, não existe assistente de pintor. Você está sendo explorado por um pintor. Sabe por quê? Porque não tem consciência de classe. Não, nenhuma, mas hoje isso está muito claro, né, cara, assim, nessa geração. Eles não têm consciência. Eu vejo assim, os próprios professores em si, eles não têm consciência de classe. Cada um é um ser iluminado, individual. É uma estrela única. Cara, essa semana teve o Cine Debate e daí passou o filme. O professor Andrés falou filme Mad Max. O filme Mad Max. Você pensa esse filme, você não dá nada pra ele, pra fazer um debate. Mas, cara, eu que faço questões ambientais, questões sociais, questões tudo. Econômicas. Questões de gênero, cara, exploração, de tudo. Tá tudo ali. Eu no meio do debate, lá, quase por último, eu me manifestei, porque eu achei estranho ninguém ter falado na questão do individualismo, que isso é algo muito claro no filme. Que, tipo assim, todo mundo alienado pra fazer uma coisa só, um propósito só, achar que aquilo é certo. Eu fiquei, cara. Vocês tinham que ter assistido a versão de 79, que é o clássico. Sim, porra. Agora você falou tudo, Ju. Eu já assisti. Que o velho, o pai de todos ali, no filme desse atual. É o vilão do primeiro filme, cara. Sim. É muito louco, cara. É por isso que é bom não morrer. Ô, meu, mas quando você vai ser expulsa de quedas do Iguaçu? Porque você fica provocando a população. A cidade é pequena, cara. Pior. Mas logo. Isso logo. É um... De casa, assim, eu tô... Tá quase. Não, que nada. Nem brinca com isso. Não, mas sempre. Não. Mas se eu começar a colocar de opinião de verdade em casa, olha do céu, vou ter que arrumar outro lugar pra morar. Tem que buscar abrir uma casa. Deixa eu te falar uma coisa, você não pode fazer isso. E aí é uma questão egoísta, porque você me ajuda a fazer a trilha sonora, cara. Mas é sério, as perguntas foram assim, então, cara, como é que ele é? Ele é legal, ele é gente boa, o papo é legal? Não, ele é de boa, tal, não sei o que, tal, não sei o que. Daí eu falei, cara, eu queria fazer a trilha, né, porque ela te conhece, porra. Sim. E aqui vai um elogio que eu nunca fiz pra você, mas eu vou fazer aqui na presença do Gil. Você é uma das pessoas que mais me ajudou a mudar o conceito do Boilermaker, a deixar ele mais animado, cara. Que massa. Sim, porque eu peço o retorno da galera e é sempre, ah, tá legal, ah, não, tá bom, que tá foda. E ela fala assim, cara, você é desanimado. Faltava o toque, né? Não, deixa eu falar. Vou contar essa história aqui. Ele fez um desenho, cara. E ele perguntou pra mim: e aí, o desenho tá legal? Eu falei assim: sinceramente? Sinceramente. 100% de sinceridade, 100% de sinceridade. Olha assim: cara, tá uma merda esse desenho. Assim, até meu primo de 3 anos de idade desenha melhor. Sacanagem. Melhor, velho. Dia 18 eu tô com um psicólogo, com um psiquiatra marcado, eu vou tratar sobre isso, isso é uma das coisas. Não, e sabe o que é sério? Sabe o que foi foda, cara? Eu fiquei magoado pra caralho. Porque eu sei que eu não sei desenhar porra nenhuma, mas eu tava tentando, falei, cara, eu acho que tá ficando legal o esforço. Ela falou, ô, bicho, tá uma merda isso daí, cara. Eu falei, caralho. Putz, É que você vai ter que que virar doído, né? a vida. Não, ele já viu isso. Ele já viu. Ele me pediu porque eu perdi. O nível mais baixo, pô. Ah, é muita sinceridade para uma pessoa só. Não, só que, tipo, cara, se alguém tiver me perguntar alguma coisa, eu vou parar. Eu vou falar 100% de se você me perguntar uma opinião, cara, eu vou falar a minha opinião. Cara, eu faço isso com a minha mãe. Eu brinco com ela, eu brinco. Mas eu pergunto, se é 100%, erro. Tá vendo? Mas tem 100% de sinceridade. Tô imaginando a cena assim. Oi, Emily, você colou nessa prova? Gil, você quer 100% de sinceridade? Quero. Colar na prova dele. Não dá pra colar nas provas dele, cara, é impossível. No primeiro ano, o professor Rafael fazia cinco, seis provas diferentes e espalhava assim pela turma, cara. E seja que Deus quiser. Daí no ano passado, quase não teve prova, porque ele quase não deu aula. E esse ano ele, tipo assim, faz virar as carteiras, faz tirar tudo de baixo. Você sabe que tem o expediente transparente, né? Ele não deixa o expediente transparente. Não tem como ficar falando que o expediente é transparente. Eu tinha um professor de literatura de língua inglesa que ele chegava na faculdade 1 hora e meia antes para ele mudar toda a configuração da sala de aula, cara. Ele trocava as carteiras, ele pegava as carteiras de outra sala de aula. Eita, ele caiu. Acho que o papo tá chato. Internet, lembra que comentou? Mas cara, conversa com nós. É, então, eu tô tentando só dar uma. Voltei. Oi? Oi? Pera aí, eu acho que o vídeo tem ligação. Vou ouvir com o áudio. Tô aqui de volta. Não, tá. Eu não tava ouvindo um áudio que me mandaram. As pessoas me mandam áudios interessantíssimos. Que massa. É. Miserável. Tem gente que não. Ah, Maria. Tanta gente pra ter um AVC e ficar quieto. É. Mas vamos dar um encerramento, cara, porque tá ficando meio longo. Né, vai longe É. aí. Antes de dar o encerramento, deixa eu dar duas dicas de filme pra Emily, já que ela gostou do Mad Max. Se tu tem Netflix, ô Emily, tu já assistiu Houten? É um seriado da Netflix? Tá. E daí tem um Salvando o Capitalismo também, que é bem legal de se assistir. E daí, se você tiver bastante tempo, assiste o Pode Me Chamar de Francisco, que conta a história do Papa Francisco. Inclusive, o Papa Francisco é comunista, né? Isso é bem legal. E aí conta a história dele desde o princípio, desde a época da ditadura da Argentina, o que ele passou e tal. Bem legal, assim. Os primeiros episódios. Depois assiste se quiser. Cara, eu adoro provocar cagalhão. Ju, você curtiu o papo? Não, acho massa, cara. Vamos fazer outras. Sem dó. Porra. Cara, de boa. Vamos só fazer um encerramento aqui. É, tem alguma coisa que você acha interessante falar que não foi tocado, que não foi dito? Eu tenho a hashtag famosa que ficou nos top, né? Ei, Bolsonaro vai tomar no cu, né? Putz, isso é ótimo, cara. Vamos falar disso. Tô falando. E isso é um gancho ótimo, porque a gente tava falando do Twitter, cara. E daí depois, se você quiser, eu não sei como que funciona pra você. Eu costumo pedir uma mídia social do entrevistado. Se você quiser depois dar o seu Twitter pra galera conversar e ou te xingar, ninguém escuta essa bosta desse programa, então fica tranquilo. Não, de boa, pode passar o Twitter lá, não tem estresse não. Só vai ter a Emily só, mas a Emily não responde Twitter. Uhum. A mãe dela não deixa. Não, eu não tô respondendo ultimamente, porque eu tô tentando estudar mais. Uhum. Sei. Ô Ju, como é que é essa menina na sala de aula? Me conta. Cara, ela é bem introspectiva. Ela é bem quietinha. Tanto que fiz todo um trabalho com essa menina para ela poder conseguir se relacionar um pouco mais com os alunos, né? Ela era tipo aquelas psicopatas que fica no cantinho, sim, só tá esperando o momento de matar todos os alunos. Brincadeira aí, menino. Esse era o plano, né? Putz. Mas aí a gente... Aí eu trouxe ela pro lado negro da força e ficou tudo certo. Mas eu não conversava com ninguém, cara, porque, tipo assim, na minha outra escola tem muita merda que aconteceu comigo. Eu conversava com uma galera. Daí essa galera, sabe, me apunhalou pelas costas de um jeito, sabe? Tipo, eu fiquei, acho que uns 2 anos, assim, eu fiquei mal pra caralho. Tipo, todas as minhas notas baixaram por 2 anos, cara. Sabe que a pessoa tirava 80, 90, começava a tirar 12 nas provas, velho. Sei, sou eu. Eu não sabia que vocês estavam falando de mim. Eu vou falar, eu vou fazer uma pergunta e daí você vai respondendo. Enquanto você responde, eu vou dar uma... O que que foi, Emily? Deixa de ser mentirosa. Odeio mentira. Depois te fala. Mas, homem, por Deus. Não, deixa eu fazer a pergunta, porque eu tenho que ver uma pessoa ali no outro quarto. Lante. Ju, e com o uso excessivo das redes sociais, acaba surgindo também muita coisa interessante que a gente pode usar, desopilar um pouco o fígado, descontar, e de uma forma, diria até chaplinesca, de quando ele chutava a bunda dos policiais e dos guardas, nós podemos eleger, por exemplo, o hashtag Bolsonaro vai tomar no cu. O que que você acha disso? Cara, eu acho que tá tão... Eu acho que a rede social, ela tá... Tá muito limitado, né, cara? O pessoal hoje, o que tem de manifestante de Twitter é muito grande. O pessoal tem voz dentro do Twitter, mas fora dela não tem nada. Tanto que o governo tá fazendo... Cara, o que tem de deputado e senador que tá tomando como iniciativa, como prioridade, as manifestações no Twitter, é um meio de aproximar, mas... Eu acho tão, tão incoerente em certos momentos. Eu sempre fui avesso à rede social. Agora que eu me rendi um pouco, até para ter a notícia um pouco mais rápida e não ficar limitado à leitura de jornal ou mesmo a jornais. Transmitidos pela TV. Então não dá pra falar muita coisa. Mas daí, como você saiu, foi dar um rolê, você não vai ouvir agora. É muito... O Facebook, o Twitter, qualquer rede social, eles usam o que você já pesquisou para mostrar o que você quer. Ah, sim, não, mas aí é essa é a parte de marketing que tá muito forte em cima, então. Isso é outros 500. Voltou? Agora escondeu a careca. É foda. Mas eu tinha comentado ali, eu falei assim, eu sou bem avesso à rede social, sempre fui. Falei que ainda vou conseguir me livrar do WhatsApp. Um dia eu vou conseguir. E vou ficar bem roots. Cara, eu vou te ser bem sincero, é que eu trabalho, entre aspas, eu trabalho com isso. Mas tem... Eu fico muito ligado, cara, o tempo inteiro, praticamente, porque eu tenho... O meu Instagram, eu tenho o Instagram do podcast, eu tenho o meu Telegram, eu tenho o Telegram do podcast, uhum. Eu tenho o meu WhatsApp, eu tenho um grupo de, porra, tem um monte de coisa, cara. Eu tenho o meu Twitter, o Twitter do podcast, eu só não tenho o meu Facebook. Eu tenho o Facebook, mas eu desativei. Na época das eleições, cara, porque eu tava sofrendo ameaça. Eu boto fé. Tanto, tem uma amiga minha que é professora de história, que eu dei o cano nela hoje, inclusive. Porque ela pediu que eu fosse cozinhar na casa dela. Eu falei, ah, beleza, vou sim. Então, eu não fui. Mas foi melhor assim. E a gente tava na manifestação ano passado, cara. Oi? Alô, alô? Tô aqui. Ah, tá. Tá, continua aí, irmão. Não, é que a sua ligação, a sua voz ficou bem baixinho. E oi. Oi. Ah, que foda. Oi. Olá, tudo bem? Eu vou te passar um podcast chamado Sexo Explícito. Mídia, né? Porque as pessoas são convidadas para recitar os textos e com essa voz você conseguirá. É pra acabar mesmo, né, velho? É pra acabar a noite mesmo. E assim a gente encerra mais esse podcast. Não, eu quero ver onde que eu fui escutar essa merda. Tive meu professor falando isso daí. Puta que pariu. Ué, por que não, cara? Não tem problema nenhum. O professor mas também é gente, cara. Lógico. Cara, olha só que gancho. Olha que gancho pra conversa. A gente tá num ponto político tão... Tão paspalhão que a gente tá parecido com a Itália alguns anos atrás. Eu lembro da Titiolina fazendo campanha, sabe? Oh, eu lembro da Titiolina também fazendo. Não pensa, ela fazia a campanha dela era ficar mostrando os peitos e assim, umas coisas bem estranhas, cara. É, eu assisti muitos pronunciamentos. Assim, parece, tipo, tá no nível da... com os filmes dirigidos pelo Frota. É, cara. Mas eu lembro dos pronunciamentos da Titiolina que ficavam no setor das videolocadoras. É foda. É fácil, irmão. Mas vamos encerrar isso daqui. Eu vou deixar um convite pra você. Puta, só tem cagalhão nessa merda desse grupo. Não, velho, vamos marcar um outro dia, uma outra conversa. Cara, o papo aqui. Oi, Emily? Eu quero participar da conversa com massa. Cara, você é parte integrante do Boilermaker. Você só não sabe, mas você me ajuda muito, cara. Você me ajuda muito, você me dá altas dicas, cara. Eu acho isso extremamente. Quando tem. Na ficha técnica aparece. Eu não sei se você sabe dessa história. Aparece edição, produção e pesquisa. Son of a Gun Produções. Son of a Gun significa filhos da puta. É uma gíria americana da época da guerra da secessão. Então, você faz parte da Son of a Gun Produções. E eu vou, depois eu vou contar pro Gil como que ele pode reconhecer quando tem o dedo da Emily nos episódios. Nossa. Mas vamos só fazer um encerramento. Espera aí, o encerramento tem que ser sério. Tô mais feliz que eu tô a gordo. Tá quase igual. Só falta o cabelo, né? Bom, pessoal, esse episódio foi. Porra, o pessoal me chama de Odin. Tem mais semelhança aí, né? Só faltou o caolho, né? Agora. É que você não sabe. Eu tenho um olho verde e um olho azul. Que massa. Então. E aí ele fala que eu sou caolho. Em Curitiba eu vou de tapa-olho. Que massa. Mas deixa eu fazer o encerramento. Bem, esse foi um episódio em que nós conversamos. Na verdade, nós arranhamos o assunto, né? Esse desmantelamento do ensino brasileiro que vem acontecendo. Lembrando que, infelizmente, a gente só está no governo desse projeto de Jânio Quadros, que eu tenho certeza que ele não vai ter culhão para aguentar, e daí nós vamos ter que aguentar o vice que dá o bom dia gritando bom dia! Velho, não sei o que é pior se for analisar nesse ponto. Cara, quer dizer, nós temos um membro da família imperial brasileira defendendo o retorno da monarquia. Dói, né? Porra, cara, nós temos bom, enfim, nós temos o Alexandre Frota ali, cara. Pra quê? Pois é. Entre o Frota e o Tiririca, mil vezes o Tiririca. Saudades do Tiririca. Volta, Temer. Bem que falavam que a gente ia ter um ponto de saudade do Temer, cara. Puta, eu adorava aquele meme. Fica, não vai não, era brincadeira. Fica, vai ter bolo. Bom, mas é isso, gente. Esse episódio foi dói, né? Tá num ponto que vai se tornar irreversível. Sim, cara. De certa forma, nós que somos um pouco mais velhos temos sorte. Mas quem tá vindo por aí, cara, já vai estocando vaselina que vocês vão se fuder muito. Gil, obrigado por participar. O Bolemaker está sempre aberto aqui para você. E você vem outras vezes para a gente conversar não só sobre política, não só sobre educação, mas vamos falar sobre filme, vamos falar sobre culinária e sobre como preparar um bom chimarrão. Fechou, perfeito. Estamos aí, Futebol Clube, irmão. Beleza. Agradeço o convite, achei bem, bem legal. E vamos combinar outras conversas também. Mas daí assim, ô Emily, eu já te falo, eu gosto do Purple e do LED, tá? Então fica bem fácil a trilha sonora. Você curte Led Zeppelin? Total. Curte assim, eu tenho uma banda tributo do LED. Ah. Que foi? A banda que o Leandro faz parte? Não, o negócio do Leandro é outro esquema. Ah. Olha, cheio de esquema. O homem dos esquemas. Tô muito esquematizado. Na HBO, Gil, o homem dos esquemas. Porra, então vai ficar legal, cara. Porque conto pra caralho também. Então, fechou, de boa. Tá massa, tá fácil, né? Não, aqui a gente já acabou, já. Agora é cada um mandar o outro tomar no cu e vamos ser felizes. Fechou. Agora é só pensar o que que eu vou jantar, terminar de aplicar. Eu tô, vou formular uma prova que eu vou aplicar amanhã para uns capeta. Não é pra minha firma graça ter aula amanhã. Ele troca de aula com algum professor, então, só por isso. Bem feito, otária. Erro. Ai, que massa. Mas deixa eu te falar, o assunto de, o assunto de, agora tá massa, pô. O assunto de enviar os livros pra Emily, eu posso enviar pra você, cara? Claro, velho, claro, eu te passo depois. Beleza. Quer dizer, Emily, você aceita? Porque se você me disser não, nossa, que desânimo. Que desânimo. Olha, bem, né? O livro que eu te falei tá aqui reservado já. Beleza. Elite do atraso. Bem legal. Eu vou te ensinar um truque, Emily. Faz uma capa falsa pra não ter problema. Pior. É sério. É sério, cara. É sério. Eu fazia isso. Eu fazia isso. Eu tenho um livro do Subterrâneo. Eu tenho um livro que é Subterrâneos da Liberdade, do Jorge Amado, que eu não podia ler. E eu tampei com uma capa do Machado de Assis. Que massa! Mas, cara, tipo assim, independentemente do livro que eu tô lendo, meu pai não vai pegar pra ler. Meu pai não é o cara que lê. Mas se ele vê um negócio ali já. Com certeza ele deve conhecer essas literaturas subversivas, é. Não dá pra brincar. Eu vou pegar um livro de matemática velho que eu tenho aqui lá, Matemática 1, 2, 3. Vou levar pra ti, daí você só arranca a capa e fica. Tu coloca os livros. Daí aí depois você lê o Tolstói, aí tu lê o Marx, entendeu? Eu te empresto. Você leu a biografia do Tolstói, ou Gil? Te leva os livros do Freire, vai ficar bem massa. Tipo assim, com meu pai eu leio. Oi. Meu pai fazia falar assim, meu Deus, se ele soubesse o conteúdo do livro. Por que não se interessa? Ele comprou o livro pra mim, não tá bem, ele tá cagando, velho. Eu fico tipo, porra. Vou te ensinar um truque. Você pega o livro do Gilberto Freire, Casa. Você fala assim, rapaz, tô lendo Casa Grande sem Senzala. Daí depois você aparece um do Roberto Freire, eu não vou nem perceber. Pior. Cara, uma vez minha mãe ganhou o livro 1822 do Laurentino. Eu li esse livro, cara. Não foi algo que eu posso dizer que foi. Tipo, a leitura é massa. Mais ou menos. Você quer ficar com raiva? Leia a história. Ai, caralho. Que tem. Politicamente Incorreta do Brasil. Aham. Do Guia. Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Eu tinha de filosofia e tenho da História do Brasil. No History tem a. Tinha série, né? Aplicação. O legal é assim que ele mostra os dois lados, né, cara? Ele mostra tanto a visão direita quanto a visão da esquerda. É. E entra nesse embate. Isso eu acho legal. E é o que falta hoje. O pessoal conseguir sentar e conversar indiferente do viés. Palavra feia do cacete, hein? Viés. É. Mas eu acho que eu seria melhor apresentador que o Castanhari. Não duvido. Ah, gurizada. Meus queridos, eu vou deixar vocês, tá? Porque eu preciso terminar sim, a prova sim. E 5 da manhã eu levanto. Eu preciso fazer café pra amanhã eu poder acordar, porque como você viu hoje na aula, eu tava. Foi do primeiro, da segunda, também. Bem feito. Eu explicando o conteúdo hoje, a Emily tava assim, ó. Nossa, cara, dando umas pescadas. Piscando, cara. Eu falei, se fosse outro aluno, eu tinha ido do lado, tinha metido a mão na mesa, tinha dado um tapão, dava um berro na orelha, mas eu era a Emily, eu falei, não, vou dar uma chance porque. É. Eu falo pra alguns professores meus que quando eu sei que eu vou dormir na hora, ele fala, senhor, eu dormi. Você tem que dar um tapa. Tô nem ligado. Esse engraçado vai, mano. Leia a câmera. Calma aí. Você tá falando sobre o quê? Ela perguntou o que você tá fazendo. Eu tô gravando. Sobre o quê? Política. Xinga muito. Vamos hatear as galera aí, sem dó. Professor, mas fica a dica: quando eu estiver dividindo a sua aula, tá com a banca de papel, um apagador, canetão, porque é bosta. Eu vou falar pro Wesley te dar um beijinho na hora que você estiver dormindo na sala de aula. Por Deus, homem. Gil, eu te pago 50 mangos se você conseguir filmar essa cena. Eu vou ficar de olho, não precisa nem pagar, é só pela risada mesmo. Nossa, mas beleza. Ia ser bem louco, hein? Mas então tá, meus queridos. Um abração. Satisfação, irmão. Obrigado. Um abraço, velho. E vamos conversando. Até amanhã. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu parar a gravação.